conhecida como Vanzolina. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma uva, é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pedreira. Aqui do lado, Pedreira. Aqui, por exemplo, tem... Ai!